beach. Are you stunning? Come on! Ei, amor, eu sei que você me procurou, mas por enquanto não me achou. A verdade você já sabe. Sem cá, oh, não fique em pé.